iniciante, amador e profissional. E ainda, categoria mirim e feminino. Fazendo a senha até 0 hora do dia 29, sábado, da 01 a 300, ganha 7 pontos. A partir das 301, 5 pontos. Grande vaquejada do Parque São José, na Fazenda Tomásia Santana do Acaraú. Valendo pelo Campeonato Regional PDM de Vaquejada, com 17 mil em prêmios. Organização: Antônio José, Davi e Marcos Gabriel. O sonho de todo brasileiro é ter a sua casa própria. E esse sonho fica cada vez mais fantástico quando você consegue morar em um local de fácil acesso, com boa localização e uma vizinhança amigável. Com o loteamento Serrote Village, o seu sonho está cada vez mais perto de ser realizado. Dê o primeiro passo. Adquira o seu lote agora mesmo. Preparamos condições especiais que vão te ajudar a conquistar o seu sonho. Pense no bem-estar da sua família. Essa será mais uma grande conquista na sua vida. Mais informações, procure Narni Costa, Serrote Village. Venha morar bem. HB Móveis, tudo para o seu lar. HB Móveis, esse é o seu lugar. Os mais lindos móveis e eletrodomésticos com HB Móveis, sua casa é um sucesso. Tem qualidade, total atendimento, sempre especial. Tudo de bom pra você. Móveis e eletros é na HB. HB Móveis, na rua José Mariano 10, em Santana do Acaraú. Fone 3644-1469. Tudo para o seu lar. HB Móveis. A loja Mulher Praiana está com grande estoque de biquínis do PP ao GG, maiores do P ao G, sunga masculina, adulto e infantil, com saída de banhos dos últimos lançamentos da moda. A loja fica na lateral da casa da proprietária Dona Ângela Lúcia. Telefone 999868586. Venha conferir e nos fazer uma visita. Aderir Cosméticos e Lingerie. Lingerie masculina, feminina e infantil. Temos perfumes masculino, feminino e infantil das mais variadas marcas como o Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice, Natura, Avon, Glossom, Jequiti e Tapoé. Venha nos fazer uma visita. Temos tudo em cosméticos e bijuterias e muito mais novidades para você. Estamos localizados na rua Doutor Manuel Joaquim, Rodagem, próximo ao Posto Famol, no mesmo prédio da padaria Estrela do Norte. Organização Ariana. Enquanto isso, lá no interior do Ceará. Olha, Zé, o galo já cantou. E pra onde é que a gente vai tão cedo, mulher? Olha, e tu já esqueceu, foi? Hoje é dia de exame de vista lá na Seara Ótica. E como é que o rosto nem fez o café ainda? Ah, meu Deus, eu tô vendo que tu tá muito é por fora, Zé. Na Seara Ótica tem café da manhã toda quarta-feira pros clientes, homem. Pra que que eu vou fazer café se tem tudo de bom lá na Seara Ótica? Sabidinha, né? Já vi que na Seara Ótica o negócio é desenrolado mesmo. Opa, com licença. E tem um detalhe que vocês não podem esquecer. Os exames começam bem cedinho, a partir das 6h30 da manhã. Isso toda quarta-feira. Sem falar que os exames serão em novo lugar. Nova clínica, tudo novo. Seara Ótica, seus óculos, seu estilo. Frigorífico e mercearia Nossa Senhora Santana. Carne de gado, porco, criação, peixe, frango, tripa de porco, docinho e cereais em geral. E ainda, lá você compra a melhor panelada da cidade. Ednardo Filho, o rei da panelada. E atenção, o Lira compra e vende gado, carneiro e porco. Rua Doutor Manuel Joaquim, próximo ao antigo Clube dos Operários. Telefone 99709-2267. Organização Lira e Alice. Musical FM. Meio-dia e 27. O pior programa do rádio está de volta.